Abençoa-nos, Senhor, com a Tua infinita bondade, a fim de aprendermos a servir-te na pessoa daqueles irmãos nossos da humanidade, tantas vezes em obstáculos maiores do que os nossos. Conserva-nos aqui em Teu amor e ensina-nos a encontrar-te nas tarefas do bem a que nos designas, para que não nos percamos nas sombras em que, porventura, se nos envolvam os caminhos nos variados climas terrestres. Nas horas felizes, dá-nos a Tua inspiração e a Tua luz, para que a nossa alegria não se converta em flor estéril na seara de Tuas bênçãos. E nos dias difíceis, sede nosso apoio, para que a provação não nos abata ou destrua. Ajuda-nos a identificar-te a presença divina em cada coração necessitado de socorro ou de amor que nos bata à porta, e supre-nos de forças e recursos na magnificência de teu amparo no desempenho das nossas obrigações. Quando a incerteza nos visite em ação, coloca, Jesus, por misericórdia, a tua mão em nossas mãos e guia-nos o sentimento para que o bem se faça, não segundo a nossa visão humana e estreita, e sim de acordo com as disposições sábias e compassivas de tua vontade. Quando possíveis incompreensões nos impulsem a qualquer dificuldade de entendimento, guarda-nos em tua paciência e induze-nos à união e à humildade, auxiliando-nos a saber que a obra de elevação em que nos permites cooperar é sempre tua e não nossa. Faze-nos reconhecer que a caridade começa invariavelmente de nossas relações mútuas, porquanto, apenas em nos servindo uns aos outros é que conseguiremos irradiar o amor que nos deste para distribuir com os nossos semelhantes. Senhor, ampara-nos e orienta-nos para que possamos um dia corresponder plenamente ao teu mandato de confiança. E suplicando-te mais uma vez, acolher-nos em teu coração misericordioso e augusto, terminamos a nossa rogativa com aquela outra que nos legaste por luz divina no caminho dos cristãos de todos os séculos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, ó Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal, porque teus são o reino, o poder, a majestade e a glória para sempre. Assim seja. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nesse ambiente de espiritualidade, é que eu posso enfim dizer: boa noite, meu amigo Sérgio Aguiar. Boa noite, Wilson, Maria Antônia, Guilherme aqui na técnica, que nos ampara, e a todos aqueles que nos ouvem, mas que eu ainda parece que estou flutuando, viu, Wilson? Como alguém que conhece os efeitos da depressão na própria carne, ao ouvir essa rogativa... E nós estávamos comentando antes da abertura, o quanto Bezerra consegue provocar essas emoções, essas sensações boas em nós. E é uma prece que O que eu achei muito interessante desse lado, até falando para aqueles que nos ouvem que por acaso experimentem dias de tristeza, é o respeito a si mesmo, para que a gente possa, a rogativa é, para que a gente possa, num momento difícil, confiar na providência divina, nos considerar, ao invés da reação normal, que é aquela natural da pessoa se isolar, da pessoa se rebelar, ou da pessoa ficar apática diante do momento de tristeza, essa rogativa é para que Jesus consiga nos alcançar aonde a gente estará naquele dia e nos arrebate como bom pastor, que não nos deixe nos perder de nós mesmos e possa nos trazer de volta e nos momentos mais difíceis nos carregar no colo como se fosse a mãe que nos acalenta no seu peito. E essa confiança também, para que não sejamos, diante do momento de tristeza, não nos entreguemos ao pessimismo, não usemos contra nós mesmos as nossas memórias de momentos difíceis, porque essa naturalmente é uma reação automática. Eu começo a pensar em tudo que está ruim na minha vida, e aí eu puxo mais tristeza, e aí eu sobrecarrego, a gente sabe que energeticamente eu vou me esvair de energia. E da mesma forma, essa prece faz o mesmo alerta, para que não sejamos tão otimistas ao ponto de ser incautos. Porque momentos de tristeza são momentos, e momentos de alegria também são momentos, que a gente deve estar sóbrio diante dos dois. Tanto da tristeza, a sobriedade entra no confiar na providência divina, compreender que esse momento é um momento passageiro e que logo isso cessa. E no momento de euforia, também compreender que a euforia sobrecarrega o nosso organismo, que faz com que nós tenhamos uma falsa sensação de que tudo melhorou, e aí criemos uma expectativa completamente irreal e caiamos novamente no mesmo processo. Então, o que eu mais gostei dessa prece é essa rogativa nos dois, esse equilíbrio, né? Para mim foi esse chamamento para o equilíbrio. Nem tanto o pessimismo, nem tanto a euforia, mas que nós não fiquemos passageiros da nossa própria existência, que nós possamos ser aquele que conduz, olhando para si, não se deixando na apatia, olhando para si, não se colocando na rebeldia. E lembrando a frase da nossa querida Adiene, ela acorda de manhã e diz: o que tem para hoje? E essa pergunta ela faz para Deus, e aí ela entrega com essa pergunta na mão de Deus, que seja feita a vontade dele. Boa noite, minha amiga Maria Antônia Paduá. Wilson, boa noite. Sérgio, Guilherme, boa noite. E boa noite aos nossos queridos ouvintes que estão sempre conosco, que nos motivam a estarmos aqui. Essa prece de Bezerra de Menezes é extremamente sensível, extremamente, mexe com as emoções da gente, né? Ainda estou aqui emocionada. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção, e aliás, esse é o perfil do Bezerra de Menezes, é a humildade. Essa postura de admiração e de uma conexão tão forte com Deus, ao ponto, a gente tem a impressão que ele está ajoelhado diante de Deus, de tanta humildade que ele expressa em cada parágrafo dessa prece, né? E quando ele inicia rogando-te permissão para reverenciar o divino apostolado: nós te louvamos e agradecemos as oportunidades de trabalho, né? Que de fato, se pensarmos nisso que o Sérgio agora há pouco comentou das nossas dificuldades, na vida, quando nós temos problemas, nós entristecemos, nós mergulhamos nas mágoas, nas tristezas. Nós precisamos nos levantar e é muito difícil esse levantar-se se nós não ocuparmos as nossas mãos. E a primeira coisa que ele chama atenção nessa prece é a oportunidade do trabalho. Então, sempre, o Evangelho recomenda isso para nós. Jesus, em todas as suas passagens, revelou essa postura de trabalho, de ação, né? E uma outra frase que me chamou a atenção, e que eu vejo que ela é bastante forte, quando ele diz assim: quando a incerteza nos visita em ação, coloca, Jesus, por misericórdia, a tua mão em nossas mãos e guia-nos o sentimento. Olha a profundidade, porque quando nós aprendemos desde pequeninos, né, nossos pais nos ensinaram e nós tentamos ensinar nossos filhos, nossos netos, nós falamos muito de que nós devemos pensar em Jesus. Mas, inclusive nós recomendamos, mentaliza Jesus estendendo as mãos, mas nós ficamos muito na imagem física. E Bezerra vai muito fundo quando ele propõe essa questão de guiar-nos o sentimento. Porque nós sabemos que são... E é isso que essa prece nos mostra. É por isso que nós ficamos emocionados. Porque a colocação de Bezerra de Menezes é de um profundo sentimento. Ele é muito transparente, muito verdadeiro no seu espírito, né? Na sua alma, ele já era assim aqui, que dirá agora em espírito. E sempre se colocando numa humildade extraordinária. Eu não tenho muito o que comentar, porque a prece em si, ela é muito profunda. Sabe, Maria Antônia, eu anotei aqui, quando eu leio e vocês comentam, eu vou sublimando, né, trechos do texto, assim, quando me chamam a atenção também. E, coincidentemente, eu sublimei a mesma parte que você citou, que você destacou aqui. Quando ele fala em coloca a tua mão em nossas mãos, realmente isso vai de encontro ao que o Sérgio disse, de entrega. O Sérgio falou uma palavra muito bonita, um conceito muito bonito, o bom pastor. Às vezes é assim que nós nos sentimos, e em determinados momentos da vida nós precisamos disso, de cuidado mesmo, precisamos sentir que existe uma força que é muito maior do que nós, que é muito poderosa, e que essa força nos protege, que nós estamos nas mãos dessa força. Essa força é Deus, naturalmente, o nosso Pai, mas que se faz presente aqui na terra, próximo de nós, por meio de Jesus, que é o bom pastor. E Jesus é um profundo conhecedor das nossas misérias, das nossas dores. Quando ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Esse não é o sentimento daquele que atravessa uma depressão, ou mesmo uma melancolia, uma tristeza profunda? Não é esse sentimento de que o mundo é muito pesado sobre as costas e que ele não tem forças suficientes para carregar sozinho? Volto a citar o que o Sérgio falou. É um momento da gente compreender que, de fato, nós não podemos nada por nós mesmos. Nós devemos nos entregar, complementando o que a Maria Antônia falou, não com a mente ou com um pensamento em Jesus, mas com o coração, abrindo o coração de fato para sentir a tua presença, a tua luz, a tua força, o teu amor, esse amor que pode curar completamente qualquer chaga no corpo, qualquer chaga da alma, da emoção. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, E ele continua dizendo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É esse o caminho que a gente quer trilhar. A gente quer trilhar um caminho de leveza. E com Jesus a gente consegue esse caminho de leveza. Se a gente não se esquecer, eu me lembro aqui da passagem em que Jesus coloca alguns de seus discípulos num barco e atravessa o mar de Genezaré, com o objetivo de alcançar outra margem, né, Gadara. E no meio da noite ele adormece no barco e uma ventania muito forte, uma tempestade acomete ali aquela região, e o barquinho é arremessado para cá e para lá com ondas gigantescas do lado, que parecia que engoliu o barco. Os discípulos ali, experimentando aquele desespero, aquele medo todo, começaram a gritar e começaram a chacoalhar e chamar Jesus: mestre, mestre, a gente vai morrer todo mundo agora, é agora que a gente vai morrer. Jesus, quando desperta, homens de pouca fé, é o que ele diz. Esse é uma passagem, para mim, muito emblemática, porque no dia a dia da vida, parece que a gente está num barquinho no meio de aldas, de águas tormentosas, caudalosas, descendo um precipício. E a gente se esquece que dentro do barco, junto com a gente, tem o governador espiritual do nosso planeta, o demiurgo da Terra, o arquiteto divino. Está lá junto com a gente. E a gente não confia nele. E a gente acha que vai morrer e se desespera. Sérgio? Você estava me falando, Wilson, me ocorreu exatamente. Eu falei de isolamento, uma característica de pessoas que têm qualquer tipo de dor da alma é o isolamento. Existem muitas as razões pelas quais isso acontece: a culpa, o não se achar à altura, uma série de outras características, mas não importa qual o processo que essa pessoa esteja vivenciando, mas se você que nos ouve nesse instante tem esse tipo de sensação, é importante a gente explicar como é que funciona o mecanismo de Deus, né? O Wilson falou lindamente sobre Jesus aqui. E Jesus, no livro Boa Nova, do Humberto de Campos, ele menciona que Deus auxilia o homem pela obra do próprio homem. E o isolamento ele tem um efeito nocivo, que é nos deixar à mercê dos nossos próprios pensamentos. E muitas vezes os nossos pensamentos estão debilitados e nos aprisionam. Quando você corre pedir ajuda, quando você se movimenta, apesar de da tua reação natural ser de se esconder, de ficar quieto no seu canto, você permite, ao correr em busca de auxílio, que Jesus trabalhe com as outras pessoas, para que essas outras pessoas sejam inspiradas a dar aquilo que você está precisando naquele momento: um abraço, um bom conselho, um olhar, aquele olhar que não atravessa, mas que para na gente, a gente consegue perceber que a gente é de verdade, nos devolve a própria identidade. Então, é importante que a gente observe o conteúdo dessa prece. Essa prece é uma prece daquelas para guardar na carteira, né? Para a gente andar e de vez em quando ler, para experimentar o que o autor, e nós três estávamos comentando aqui, exatamente isso, como o Bezerra consegue colocar sentimento nas palavras dele. Quando a gente lê uma prece dele, a gente sente, a gente vivencia, por aqueles instantes a gente sublima, a gente volita, porque a gente se entrega. E é isso que a confiança em Deus, a confiança plena no mecanismo de Deus, a confiança plena na referência que é Jesus, vai trazer essas novas sensações. Eu gostaria de acrescentar um aspecto muito importante em cima disso que o Sérgio apontou. Quando uma pessoa está triste, ela está infeliz, ela está em desespero, que é este o momento muito propício para que se faça a oração. É durante o choro, durante o pranto, durante o desespero, durante aquela sensação de vazio, de solidão, é que nós temos que pronunciar a prece. Porque é nesse momento que, de fato, nós mergulhamos dentro, lá no fundinho da nossa alma, e nós conseguiremos falar com os nossos sentimentos. E ao expressar essa dor, esse sofrimento, por meio das nossas emoções, nós fazemos uma forte conexão com o alto. E essa conexão com Deus, essa conexão com Jesus, aí ele se utiliza do outro, como bem disse o Sérgio, para que nós possamos ser amparados, ser socorridos, né? Às vezes a gente acha que, de repente, nós vamos nos sentir magicamente melhor, diferente, quando se faz uma oração. E não é bem assim. Nós vamos continuar sofrendo, mas o sofrimento ele vai se atenuando e alguém vai surgir no nosso caminho para nos ouvir, para nos dar o conselho. Às vezes, até nesse momento que nós estamos aqui na rádio, estando ouvindo a rádio nesse momento, de repente encontra o conforto que está precisando, né? E se sente, inclusive, motivado de estabelecer esse diálogo com Deus. A gente, quando fala em fazer a prece, se nós não sabemos fazer uma outra forma de prece, o Pai Nosso é a melhor delas todas, porque foi a recomendada por Jesus. Mas também bater um papo com Deus, bater um papo com Jesus, como se estivéssemos conversando com uma pessoa ali, amiga, se estamos sozinhos, é a melhor forma, de fato, da gente conseguir alcançar os nossos objetivos na prece. Pois é, e a Maria Antônia bem lembrou, o Sérgio também, Deus ajuda o homem pelo homem, e não necessariamente o homem encarnado. Nós estamos aqui, a Maria Antônia bem lembrou, todos conectados agora. Os ouvintes aqui que nos acompanham estão conectados mentalmente conosco. Nós temos um canal fluídico, uma ligação estabelecida. Através dessa ligação, os benfeitores espirituais podem alcançar todas as casas que estão em conexão conosco, porque todos nós estamos sintonizados nesse ambiente, sintonizados nessa vibração de Jesus. Então, é por meio dessa vibração que se faz possível que os bons espíritos possam alcançar aqueles que necessitam e que possam acessá-los adequadamente. Então, isso é muito importante. Nós agradecemos aí aos ouvintes que nos acompanham. Nós temos ouvintes agora em Piracicaba, em Sumaré, em Itapeva, em Campinas, em Rio das Pedras. E temos aqui também no Reino Unido, em Staffordshire. Um grande abraço para todos vocês. É a Larissa e o Renan. A Larissa e o Renan. Um grande abraço. Nossa gratidão por nos acompanharem. Nosso ouvinte, Maria Clara Danelon, pediu a prece, porque ela achou muito bonita. Lindíssima. Olha, está lá, lá publicado no Facebook, está lá com uma imagem bonita. Ela pode, acessando lá a nossa página União Rádio Web, se gostar também da prece, compartilha com seus amigos, porque sempre vai ter alguém que vai ser necessário. Tenho certeza que uma prece dessa, quando chega num coração necessitado, ela realmente, por tudo que nós já comentamos aqui, ela vai ter o poder de transformar, sabemos disso. Amigos ouvintes, muita atenção para esta orientação. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação. São elas: O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando sempre que você pode adquirir estas e outras obras lá na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba 583, aqui no centro, né, na esquina com a Rua Alferes José Caetano. Nós vamos agora para uma linda prece na voz de Terezinha Oliveira, chamada Súplica, e retornamos em alguns instantes para o próximo bloco. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Visão Espírita dessa noite do dia 28 de agosto do ano de 2019. Neste segundo bloco, nós estudamos a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec, obra que compõe a codificação espírita, conforme nós citamos há alguns instantes. Nós estamos no capítulo 28, e avançamos hoje para os itens de 30 a 33. É a parte do livro em que Kardec formula preces, né? Nos apresenta exemplos de preces para diversas situações. E hoje, então, a situação é ato de submissão e de resignação. Começa com um prefácio em que Kardec explica os elementos que ele vai utilizar na prece, os elementos doutrinários, e depois tem a prece em si. Neste caso, nesse capítulo, tem três preces. Então, eu vou ler primeiro a introdução e vou ler a primeira prece. Depois eu vou passar a palavra para o Sérgio e para a Maria Antônia. Depois a gente vai ler as demais preces e, se tiver alguma, né, algum elemento adicional que a gente possa comentar, que possa enriquecer o nosso estudo, a gente assim o fará. Item 30, prefácio, texto de Allan Kardec. Quando um motivo de aflição nos advém, se lhe procuramos a causa, a miúde reconheceremos estar numa imprudência ou imprevidência nossa, ou, quando não, em um ato anterior. Em qualquer desses casos, só de nós mesmos nos devemos queixar. Se a causa de um infortúnio independe completamente de qualquer ação nossa, é ou uma prova para a existência atual ou expiação de falta de uma existência anterior. Caso, este último, em que, pela natureza da expiação, poderemos conhecer a natureza da falta, visto que somos sempre punidos por aquilo em que pecamos. No que nos aflige, só vemos em geral o presente e não as ulteriores consequências favoráveis que possa ter a nossa aflição. Ulteriores é uma palavra pouco usada, mas futura, né? As consequências futuras daquilo que a gente está sofrendo. Seguindo o contexto de Kardec. Muitas vezes, o bem é a consequência de um mal passageiro, como a cura de uma enfermidade é o resultado dos meios dolorosos que se empregaram para combatê-la. Em todos os casos, devemos submeter-nos à vontade de Deus, suportar com coragem as tribulações da vida, se queremos que elas nos sejam levadas em conta e que se nos possam aplicar essas palavras do Cristo: bem-aventurados os que sofrem. Item 31, prece. Meu Deus, és soberanamente justo. Todo sofrimento neste mundo há, pois, de ter a sua causa e a sua utilidade. Aceito a aflição que acabo de experimentar como expiação de minhas faltas passadas e como prova para o futuro. Bons espíritos que me protegeis, dai-me forças para suportá-la sem lamentos. Fazei que ela me seja um aviso salutar, que me acresça a experiência, que abata em mim o orgulho, a ambição, a tola vaidade e o egoísmo, e que contribua assim para o meu adiantamento. Sérgio? Bastante esclarecedor a introdução, por exemplo, que mostra, às vezes a gente na casa espírita fala prova e expiação, e às vezes a gente se enrola, né, com as explicações, e as pessoas às vezes repetem sem compreender. É, e ele deixa bem claro, provas, ou seja, provações, ou sejam testes para a existência atual, que eventualmente trabalhará em consolidar uma virtude que está despontando ou em aparar as arestas de alguma inclinação que está nos levando à derrocada. E a expiação, você não consegue passar por uma prova, aí a gente ganha um processo de expiação para, de uma certa forma, nos auxiliar a passar essa etapa que a gente está enroscado aí. E é uma coisa interessante, assim, todas as preces que a gente vai ver, ela sempre vai ter, como foi a de Bezerra, essa também, ela sempre vai ter um pedido, uma rogativa para trabalhar alguma coisa em nós, que é uma coisa que a gente precisa compreender. Porque através da compreensão nós passamos, então, a acreditar melhor no mecanismo de Deus. Eu falei de mecanismo de Deus, agora há pouco vamos repetir a questão do mecanismo aqui. E para que a gente... Por que essas orações sempre são voltadas? Para que a gente realmente se liberte do orgulho, para que a gente se liberte do egoísmo, para que a gente tenha força para lidar com as coisas. Ao invés de buscar facilidade, a gente busca nessas rogativas se transformar numa pessoa mais forte, numa pessoa melhor, numa pessoa que consiga lidar com as coisas de maneira diferente. Muito bonita a oração. Eu achei muito interessante esse prefácio relativo a esse assunto da submissão e resignação, e até ele remete ao capítulo 5 do Evangelho, que trata justamente da justiça das aflições, né? Das causas das aflições. E tem uma coisa que precisamos deixar claro aqui, porque no determinado momento o texto fala em castigo, né? Para nós, na doutrina espírita, não existe essa questão de castigo. Existe, sim, a questão de causa e efeito. Então, se eu cometo uma atitude que pode gerar alguma coisa em prejuízo de alguém, eu não vou ser julgado por Deus e não vai haver ninguém que vai me julgar. Porém, o que que vai acontecer? Nós vamos tomando consciência das nossas imperfeições e vamos querer fazer a correção disso. E aí nós passamos pelas experiências que são necessárias e aí muitas vezes essa experiência nos causa, por não sabermos o motivo no momento, porque nós temos a bênção do esquecimento, mas ela provoca desconforto, nos traz sofrimento, nos traz muita tristeza, muitas vezes mágoa, revolta. Só que isso é por causa da nossa imperfeição, né? E aí, que tipo de experiência nós vamos passar? Aí, de fato, nós vamos para a expiação. Você falou um pouco da questão da prova, e eu vejo que o termo prova, às vezes, no meio espírita, também é entendido de uma maneira um pouco pesada. Porque, na prática, a diferença entre prova e expiação, nós temos três formas, né? Prova, expiação e missão, né? São as características das nossas encarnações. Ou elas são expiatórias, são provacionais, ou elas são missionárias. E quando nós passamos por experiência de prova, a própria palavra nos mostra isso, nos remete, inclusive, à experiência escolar. Toda vez que nós estamos aprendendo por meio das nossas experiências, nós vamos ganhando bagagem, mas nós precisamos ter certeza que essa bagagem já produziu a transformação que nós precisávamos. Então, é a hora que nós temos a oportunidade de escolher passar por vivências que são caracterizadas como provacionais, né? Assim como o professor, para poder avaliar o desempenho do aluno perante aquilo que ele ensinou, ele vai precisar aplicar uma prova. Só que uma prova são questões, perguntas com relação ao tema. Na questão do aprendizado da vida, nós vamos vivenciar a experiência da vida novamente. E pode ser que nós nem tenhamos que vivenciar a experiência com as mesmas pessoas. Nós vamos ter aquele mesmo teor de experiência com outras pessoas. E que vai nos proporcionar sucesso, né? E nós vamos sair com nota 10 dessa experiência legal. Agora, se a gente não tiver sucesso, nós vamos ter que refazer essa experiência. E vamos ter que viver de novo. Mas, quando nós aqui estamos encarnados, nós nos lembramos disso tudo. Nós esquecemos, porque o esquecimento tem um papel muito importante, justamente de nos aproximar das pessoas que nós mais tivemos dificuldades para desenvolver a capacidade do amor. Tem um objetivo importante. A justiça divina se faz justamente pela presença do esquecimento, né? Mas, a gente precisa se respaldar na fé em Deus e na tomada de consciência das nossas responsabilidades. Estando em expiação ou estando em situações de prova, nós, quanto mais nós estivermos conscientes espiritualmente, mais nós vamos entendendo a ação de Deus e nós vamos perceber que Ele colocou leis na natureza e que automaticamente essas leis que vão nos conduzir, não é Ele que vai vir como juiz para nos julgar. Ele vai nos colocar na situação para o aprendizado, apenas isso. E Ele não atua diretamente, Ele tem os seus colaboradores, os seus emissários, né? Que estão aí nos ajudando no plano espiritual. Muito bem. Muito boa a explicação, Maria Antônia. Até para que a gente não fique olhando para Deus como esse inquisidor, como esse juiz, como esse que vai, baseado em decisões arbitrárias, direcionar a nossa existência. Muito bom. Muito interessante o que a Maria Antônia colocou sobre a questão do castigo também, né? Mas aí, é só para a gente esclarecer mesmo. Poxa, mas a doutrina é espírita, então não fala sobre o castigo. Por que Kardec usou a palavra castigo aqui? Por uma coisa simples, né? O fato da gente evitar o uso da palavra castigo é porque a palavra castigo, durante muito tempo, teve uma determinada conotação. A pessoa que sofre não sabe, está sendo castigada, mas não sabe nem por que que está sendo castigada. Quando você bate num animalzinho, por exemplo, porque ele fez alguma coisa, ele não sabe nem por que ele está apanhando. Aquilo é castigo. Castigo só gera dor e sofrimento. Castigo, nesse entendimento da palavra castigo, o castigo não educa, neste entendimento. Mas a palavra castigo em si significa outra coisa. A origem da palavra é tornar casto. Tornar casto é tirar as impurezas, purificar. Então, na verdade, o termo castigo significa Deus castiga, Deus purifica. Esse seria o significado original do termo. Mas é que com séculos de dominação da igreja, a gente acabou tomando, né, um entendimento equivocado da palavra castigo. Por isso que no meio espírita a gente evita falar castigo, porque as pessoas que estão lá nos ouvindo, muitas vezes numa palestra, você fala Deus castiga, ele já vai entender de outra maneira, sem que nós tenhamos oportunidade de esclarecer. Aqui no programa, por exemplo, a gente tem como discutir, né, essa terminologia e por que que a gente evita. Em vez de falar em castigo, a gente vai falar, né, em vez de culpa, a gente vai falar de responsabilidade. Então a gente vai usar uma terminologia um pouco mais específica, Sérgio? E até quando você fala, dá para compreender até os equívocos de por que as pessoas acham que castigar o corpo traz algum tipo de purificação. De benefício para o espírito, né? Porque ela só acredita numa existência e pois é. Até faz sentido se tivesse uma só. Mas não é o caso. E a Maria Antônia, ela falou muito bem sobre a questão da identificação das razões do nosso sofrimento. Eu até vou fazer um gancho com um comentário anterior seu, Maria Antônia. Você falou sobre os momentos de tristeza. E a gente vai lembrar de uma doença que agora é considerada o mal do século, né? Que é a depressão. A depressão é exatamente... A gente vai perguntar, então, poxa, mas para que serve essa doença, né? Será que ela não serve para nada? Por tudo que nós já estudamos aqui hoje, né? E nós lemos... Ela tem um objetivo. A gente tem que entender qual é o objetivo. Se é a tristeza que eu estou sentindo, a Maria Antônia falou muito bem. Será que esse momento dessa tristeza não é um momento para mim olhar para dentro de mim, para compreender algumas coisas que, se eu tivesse numa posição mais rasa, eu não teria acesso? Então, é um momento para se olhar de frente, talvez. A tristeza é para introspecção. É para introspecção. Ela tem que causar introspecção. Então, talvez seja um momento. Se é uma doença que está ficando tão comum, será que não, nós não vivemos um momento na Terra, né, em que a Terra se converte para um mundo de uma classificação superior, para um mundo de regeneração? Será que não é o momento das pessoas olharem mais para dentro de si, se reconhecerem a própria responsabilidade nesse processo de transição delas mesmas e, consequentemente, do mundo? É uma coisa para a gente pensar. Não estou respondendo que esta é a causa da depressão. Longe de mim. Seria reducionismo de minha parte. Mas é um bom elemento para a gente refletir. Eu coloco, Wilson, a depressão como um expurgo emocional. E colocando dessa forma, eu coloco no seguinte aspecto. É o começo da cura. Por quê? Porque a partir do momento que ela chega, é porque já deu, esgotou. Não tem mais jeito. Agora você tem que lidar. O copo derramou, né? O copo derramou e você vai ter que lidar usando os recursos que Deus enviou para a Terra, né? Médico, psicológico, psiquiátrico e isso tudo mais. Isso é muito importante a gente entender também. A depressão é uma doença física, né? É uma doença, é. E só vai se modificar se o comportamento se modificar. Então é primordial o voltar para dentro de si mesmo, analisar a forma como está tendo as reações emocionais diante daquilo que nos acontece, e aí sim ter uma nova postura. E ao ter uma nova postura, principalmente a postura emocional, das sensações, ao ter uma nova postura, eu paro de gerar de novo as energias mais densas que estão se acumulando dentro do organismo. E você falou uma coisa interessante, Sérgio, e eu até, se a Maria Antônia quiser complementar depois, eu vou só levantar a questão. Porque pode parecer até polêmico e um pouco forte demais, né? Mas a gente tem que aceitar, e o texto aqui é sobre resignação, a gente tem que aceitar que aquilo é nosso. Porque esse processo psicológico da negação, né, das fases do luto primeiro, então tem a negação. É, isso não está acontecendo comigo, não é para mim. Eu não mereço essa doença, ou essa condição, ou essa dificuldade. Eu não mereço. Merece. É triste, eu sei. É duro. A gente não quer falar dessa forma. Mas é justo, porque o texto diz aqui, se Deus é justo, ele não é meio justo. Se ele é 100% justo, todo justo, nada de injusto pode acontecer. Então, esse processo, isso é meu. Bom, se é meu, vamos ver o que eu faço com isso. É um ponto importante, porque se não existe a aceitação, o meu querer, que é a minha vontade, fica completamente prejudicado. Ela não tem aonde atuar, né? Ela não consegue atuar. É, eu acho que, assim, nós estamos... o tema está proporcionando a oportunidade de discutir a questão da depressão, mas hoje também, na modernidade, está havendo uma confusão muito grande. Porque, às vezes, a pessoa está passando por um momento difícil, um momento de luto, de tristeza. Às vezes, é um luto que não foi vivido no momento certo e que ela prolonga por muitos anos aí. Porque tem gente que trabalha o luto mais pouco tempo, mas tem gente que arrasta esse luto como se... A perda anos, tenha filho, sido né? Ocorrida ontem, coisa assim, e ocorre, né? Um ressentimento, né? Fica sentindo novamente isso. Aquela ausência, uma coisa dolorosa mesmo. Mas, e aí, é necessário realmente a busca dos recursos, como bem o Sérgio disse, que nós temos disponíveis na Terra, que é o tratamento médico, é um diagnóstico, porque quem faz diagnóstico é quem se preparou para isso. Então, tem que buscar uma ajuda médica, né? E um médico competente também, um profissional que se dedicou a essa área, que é a psiquiatria. Porém, às vezes, não é só o medicamento que vai nos tirar daquela situação, porque o medicamento ele vai reequilibrar o nosso físico através das interferências nos nossos hormônios cerebrais. Mas isto só não é suficiente. Porque, como o Sérgio disse agora há pouco, a depressão muitas vezes é início de uma cura. Mas por que ela é início de uma cura? Porque quem buscar o auxílio vai precisar também buscar um tratamento psicoterapêutico. Se não tem dinheiro, vai buscar ajuda em tantas fontes que nós temos. Quer dizer, nós temos vários caminhos que nós podemos buscar, que é a fonte religiosa. Ou melhor, vamos aqui tratar da fonte espiritual, que cada um nós temos ouvintes de diferentes religiões. Por isso eu citei a religiosa. Mas nós temos que buscar a fonte espiritual, a fonte psicológica. Nós temos que ter amigos, nós temos que ter uma vida social. Por isso que nós não podemos ficar isolados. Porque é nessa troca, nessa vivência social, a prece de Bezerra fala isso. Né? É caridade quando a gente busca auxílio do outro e aprender também até saber escolher que esse outro, porque é o outro que vai ajudar a gente de uma maneira lúcida e não compactuar com o nosso estado de tristeza. Agora, não misturar a tristeza com uma depressão, que já é uma patologia. E daí, às vezes, nós temos que passar, porque são coisas que nós temos que resolver, que é um assunto a ser discutido em outro momento aqui. Você tocou nesse ponto importantíssimo, que na questão do modismo. Às vezes, é uma tristeza que tem um fundamento e que tem um tempo, e, eventualmente, a pessoa já é taxada de depressiva, ou ela mesma coloca nessa posição. Daí a importância, né, Sérgio, Maria Antônia, ouvinte, da gente sempre orientar a pessoa a procurar atendimento médico. Existem vários tipos de depressão. Você tem três hormônios, basicamente, que atuam nesse sentido. É a noradrenalina, é a dopamina e a serotonina. Então, dependendo do tipo de desarranjo que você tem aí, tem uma medicação diferente. Mas aí sim vai ter um diagnóstico de depressão. Porque não adianta a pessoa estar lá, né, com um quadro de noradrenalina, que é uma espécie de acelerador, né? É a que faz a gente se mover de fato. Você tem a noradrenalina está baixa, muito baixa. A pessoa não tem vontade, não quer sair da cama, não quer falar com ninguém. Não adianta chegar do lado dela e falar, reage. Não vai reagir, ela não tem condição de reagir. né? E as pessoas que estão do lado não entendem isso, mas tem tudo, tem aí, tem casa, tem carro, tem um bom salário, não sai do lugar, não é, ela não pode, é físico. Daí a necessidade, a gente está aqui falando dos aspectos espirituais. Mas o Espiritismo é uma ciência que caminha lado a lado, né? É uma filosofia científica no sentido da observação, mas que caminha lado a lado com a ciência mesmo, com a medicina e tudo mais. Então, o tratamento espiritual é concomitante. Aliás, eu diria que num processo depressivo você tem o psiquiatra, que é quem vai medicar mesmo, o psicoterapeuta ou o psicanalista, né, e o tratamento espiritual. É. São três lados, a mente, o corpo e o espírito. É uma ação conjunta. É. O ser integral. A mente é o que o cérebro faz. Então, o cérebro é a parte física, a mente que é a parte psicológica e o espírito. É, eu sem querer causar polêmica também, com todo o respeito a todos os terapeutas que existem por aí, terapeutas holísticos e tudo mais, é fundamental que a gente utilize recursos profissionais sérios para ter esse tipo de detecção e tratamento. Tem muitas terapias alternativas complementares. É importante sempre a gente mencionar isso. E outra coisa, não é porque uma pessoa foi um doente ou é um doente que ela tem capacidade de lidar com o outro, né? Essa coisa da gente se automedicar. É porque deu certo com um, vai dar certo com o outro. Isso, temos que tomar muito cuidado, porque existem profissionais que estudam muito, como a Maria Antônia mencionou, e é preciso tratar de maneira muito séria. Se tratar de maneira séria, exatamente isso. É o início de uma cura, desde que o processo seja feito da maneira correta. Adequada, né? Bom, a gente tem tempo ainda de fazer as duas outras preces e para a gente fazer algum outro comentário, se vocês tiverem. Então, 32 é a outra prece. Sinto, ó meu Deus, necessidade de te pedir, me dê forças para suportar as provações que te aprouve destinar-me. Permite que a luz se faça bastante viva em meu espírito, para que eu aprecie toda a extensão de um amor que me aflige, porque quer me salvar. Submeto-me, resignado, ó meu Deus, mas a criatura é tão fraca que temo sucumbir se me não amparares. Não me abandone, Senhor, que sem ti nada posso. Vocês têm algum comentário, Sérgio, Maria Antônia? Não, eu, pelo menos, nada diferente do que... Eu acho interessante aqui, eu vou levantar para vocês. Isso, né? Eu vou levantar para vocês aqui até aqui, olha. Eu acho interessante que ele pede aqui que a luz se faça viva para que eu aprecie toda a extensão de um amor que me aflige. Olha, isto é, a dor é uma manifestação do amor de Deus ao afligi-lo. Então, ele precisa de luz para enxergar isso, porque quando estamos na escuridão, nós não vemos. Então, quando a gente pede essa luz, é justamente para que a gente possa observar. Então, ao mesmo tempo que ele pede luz, ele pede para que não seja desamparado. Porque não adianta acender a luz e você fechar os olhos. É um conjunto. Wilson, no comentário anterior a esse, você advogou em causa daqueles que estão vivenciando esse tipo de sensação, porque claramente é muito difícil e é preciso que a gente comece a eliminar um pouco o preconceito, porque quando existe um problema físico aparente, existe um pouco mais de empatia. Quando não existe um problema físico aparente, nós estamos falando, é um problema físico a depressão, porque tem déficit de neuroquímicos, de hormônios cerebrais, neuroquímicos, e que vão provocar uma deficiência no poder de reação, no poder da vontade, no... O querer, como nós mencionamos agora há pouco, fica completamente prejudicado. Daí o aspecto dessa e das outras orações trabalharem muito em nós. Então, quando a gente observa esse tipo de oração, Não é que o problema esteja com a gente, é que a solução está com a gente. Não quer dizer que a gente inventou alguma coisa para se sentir dessa forma. Muitas vezes, como nós mencionamos, a pessoa tem um problema real. Alguém que ela amava não está mais, ou desencarnou, foi embora por alguma razão. Uma pessoa que dava segurança para ela, né? Isso, um pai, uma mãe, um filho, qualquer característica aí. É um problema real e é preciso que a pessoa compreenda que ela tem um problema real, porque existe o pior preconceito que a gente pode ter é o preconceito nosso com a gente. Quando nós damos voz àqueles que dizem que nós não temos nada... Tem que reagir, você não tem nada. Nós damos voz e aquilo ecoa dentro de nós e o que isso só aumenta... O preconceito de mim comigo mesmo. Falar, eu sou mal mesmo. É. Eu não devo merecer. Tenho tudo à minha volta e eu não consigo. Deus é tão tanta soberano. Tanta gente passando tempo, né, com doença grave e eu aqui reclamando da vida. Não, não é assim, ele está doente. Jesus tem o poder de curar qualquer coisa. Por que é que ele não me cura? Eu não devo ser merecedor. Então aí entra numa profusão de ideias, de ataques vicioso, contra um ciclo vicioso contra si mesmo. Então é fundamental trabalhar esse aspecto de colocar o problema, no jargão profissional a gente diz, coloca o problema na mesa, coloca claramente para você o que é que você sente, como que você está se sentindo hoje, quais são as limitações para que você seja mais comedido durante a sua atuação no dia a dia, quais são as coisas que você pode fazer, que você já é capaz. E aí você vai dosando. Aquela frase da Diene, ela sempre me remete a todo esse pensamento. É olhar para Deus, acordar, abrir os olhos, olhar para Deus e falar, o que tem para hoje? Confio que vai ser o melhor que vier e eu peço que você dê ombros largos para suportar o peso que pode cair. Mas se não cair, eu vou aproveitar. A 33 é a outra prece. É a última prece. A ti dirigi o meu olhar, ó Eterno, e me senti fortalecido. És a minha força, não me abandones. Ó meu Deus, sinto-me esmagado sob o peso das minhas iniquidades. Ajuda-me. Conheces a fraqueza da minha carne. Não desvies de mim o teu olhar. Ardente sede me devora, faze brotar a fonte da água viva onde eu me dessedente. Que a minha boca só se abra para te entoar louvores e não para soltar queixas nas aflições da minha vida. Sou fraco, Senhor, mas o teu amor me sustentará. Ó Eterno, só tu és grande. Só tu és o fim e o objetivo da minha vida. Bendito seja o teu nome, se me fazes sofrer, porquanto és o Senhor e eu o servo infiel. Curvarei a fronte sem me queixar, porquanto só tu és grande, só tu és a meta. É um ato de obediência, essa prece. E imediatamente me lembrou do maior mandamento. Quando Jesus pedia que a gente voltasse o nosso amor para Deus, com todo o nosso entendimento, com essa obediência, com essa resignação. Quer dizer, uma entrega total e uma entrega incondicional. Não tem condições, não precisa ter condições. Só entrega. E acredita que ele vai direcionar. E depois ele coloca a relação nossa com os outros, que é também o segundo ponto. Eu não consigo me relacionar com outras pessoas de maneira isenta, plena, se eu não estiver bem comigo mesmo. Então eu tenho que voltar. Primeiro aspecto, trabalhar esse amor com Deus, sem troca, sem expectativas e promessas, e trabalhar o amor a si para que a gente consiga não ficar sozinho. Eu digo uma frase sempre, quem se ama nunca mais vai ficar sozinho, porque vai conseguir se dar a companhia necessária nos momentos... A diferença entre solidão e solitude, né? Aquela volta para dentro de si mesmo, mas uma coisa prazerosa, uma coisa que eu consiga me compreender, eu consiga entender as minhas motivações, eu consiga perceber as burradas, né, que eventualmente eu faço, e eu consiga, diante disso, manter a calma, acreditando no processo, no mecanismo de Deus. Eu fiz uma palestra ontem lá no Bom Caminho, e se alguém de lá estiver me ouvindo, vai lembrar disso que eu disse. Eu disse exatamente, em outras palavras, né, o que você disse agora. Eu falei, olha, eu tenho uma notícia para vocês. Onde vocês estiverem, vocês estarão com vocês. E é complicado, porque às vezes você tenta se livrar de você mesmo e não dá. Porque você se persegue o tempo todo. Portanto, se você for uma companhia ruim para você mesmo, vai ficar insuportável. Não dá para fugir de você. É, frase do Tiririca agora. Eu tentei fugir de mim, mas eu me encontro em todo lugar. Pois é. Nossa. Aí o Sérgio foi... Você foi lá longe, hein, Sérgio? A União Rádio Web é um projeto vinculado à USE, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba. E é mantida com a colaboração de um grupo de amigos que, unindo esforços, tornam possível que a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos possa alcançar tantos corações que dela necessitam. Nós agradecemos também a USE de Santa Bárbara do Oeste pelo patrocínio do programa Visão Espírita, edição de domingo. Se você ainda não colabora, participe, ajude a manter a União Rádio Web no ar. Você pode anunciar o seu negócio ou a sua empresa no site da União Rádio Web, que é unionradioweb.com.br, ou no site da USE, no portal da USE, usepiracicaba.com.br, ou mesmo no aplicativo. Ou, se preferir, você também pode depositar qualquer valor. Anote aí a conta poupança 71-850-4-500. Eu vou repetir. 71-850-4-500. A agência é 5189, Banco Itaú. Agência 5189, Banco Itaú. E não se esqueça de identificar o seu depósito para União Rádio Web. E para que você possa acompanhar a utilização de cada centavo de sua contribuição, se você está ouvindo esse programa pelo celular, acesse aí o botãozinho do menu lá do lado esquerdo superior. Você vai ver contas. Você clica lá em contas, você vai ver item por item, né, nos meses passados e no mês de agosto, cada centavo, tudo que é pago, a internet, a aquisição, manutenção de equipamentos, enfim, tudo que entra, né, as contribuições que recebemos também, até o jurinho da poupança, quem cuida disso é o amigo Luiz Pessoa Guimarães, ele coloca lá 70 centavos, que foi juro de poupança, 20 centavos. Então, cada centavo você pode acompanhar, porque a transparência é, né, é o nosso maior desejo, a nossa sempre maior preocupação. Nós vamos agora para um intervalinho musical, pedir aqui para o Guilherme para selecionar uma bela música, uma canção muito motivadora do Raul Seixas, e nós retornamos em alguns instantes. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, beba, pois a água viva ainda tá na fonte. Tente outra vez. Bem, amigos, estamos de volta para o terceiro bloco do programa Visão Espírita de hoje. O terceiro bloco, nós iniciamos já alguns programas atrás, uma discussão, começamos a falar sobre o processo obsessivo, inclusive, os amigos aqui presentes, a Maria Antônia Paduan e o Sérgio, que deram início à discussão, aí nós passamos mais dois programas e ainda estamos aqui, ó, estamos na questão 11. Então, o que, que nós já vimos? A gente está tratando sobre como se dá o processo de obsessão. Então, nós já comentamos lá atrás que a obsessão é um processo de sintonia mental, que o espírito, para se aproximar da pessoa, vai fazer isso mentalmente, tem que ter a mesma sintonia, né? A mesma reverberação, a forma como eles agem. Na semana passada, nós falamos aqui sobre os espíritos que se fixam em determinados locais físicos, né, que geram aquelas perturbações que são comumente chamadas de poltergeists, né? Barulho, janela que bate e tudo mais. Então nós tratamos disso aqui, que um espírito às vezes se fixa num ambiente, né, num domicílio, numa casa, porque é muito apegado à matéria ainda, e lá ele fica atormentando aquela família que vive lá. Às vezes sai uma família, entra outra, o espírito continua ali. Então, nesse caso, não é uma obsessão. Não é uma ligação à pessoa, ele não tem nada contra aquela pessoa que vai morar lá, tem contra porque a pessoa está morando na casa que ele julga que é dele, né? E se ele encontra condições, por exemplo, um dos membros da família lá tem uma produção de ectoplasma que ele possa se utilizar daquilo e produzir, então, os tormentos que ele produz. E a gente avançando agora na discussão, essa questão 11, ela vai tratar do seguinte tema. É possível que alguém, uma pessoa em dificuldade, por exemplo, procure um médium que se comunique com os espíritos e solicitando a este espírito, isto é, olha, a pessoa vai, procura um médium e vai conversar com o espírito por meio do médium. Então, ele vai conversar com esse espírito por meio daquele médium e ele pede para esse espírito para prejudicar um desafeto dele. Então vamos dizer assim, o cara tem um problema lá no trabalho dele, ele julga que o chefe dele é um tirano, que não deixa ele crescer na vida, que a vida dele só vai melhorar se tirar aquele cara do caminho dele. Isso é o que ele pensa na cabeça dele. Aí um amigo dele fala, vai lá que tem um médium lá que faz um trabalho, vai resolver o teu problema. E ele vai, então, conversa com esse espírito e conta essa história para o espírito. Fala, olha, tem um chefe lá, a minha vida é um tormento, eu não aguento mais, já estou brigando com a minha esposa, com os meus filhos, por culpa dele. Esse espírito pode lhe responder ao pedido? Veja, ele pode fazer mal para aquele chefe lá, resolver o problema dele, mesmo que o citado desafeto não tenha feito nenhum mal àquele espírito, porque a gente está falando de obsessão, então, que é uma ligação pessoal. Então, eu vou obsediar o Serginho depois que eu desencarnar, porque ele me fez alguma coisa, eu vou atrás de vingança. Mas nesse caso aqui, não tem nada, aquele espírito não tem nada contra aquele cara, ele nem conhece aquele chefe, por exemplo. Em resumo, tem algum efeito os trabalhos encomendados, como são popularmente chamados? Bom, eu comento um pouco. Maria Antônia complementa. A gente tem que considerar alguns aspectos aí. O primeiro deles, sim, tem espíritos que, mesmo não tendo nada pessoal, vão, de repente, querer levar vantagem, ou seja, trocar favores. E aí já serve um grande alerta para aquelas pessoas que eventualmente os procuram, porque nada... A gente tem um jargão, né? Não tem almoço grátis. nada que for feito vai ser impune. Então, o espírito que se coloca numa posição de fazer uma coisa desse tipo, ele vai querer cobrar esse favor, seja enquanto você estiver encarnado, seja enquanto a pessoa estiver depois de desencarnar. E a obsessão encomendada vai depender muito de como está o estado emocional, de espírito, moral do outro que vai receber, do desafeto, na verdade, né? Então, o elemento A encomenda para o elemento B que alguém o perturbe. E a gente sabe que os obsessores vão observar, às vezes durante muito tempo, como é que essa pessoa está se comportando, o que ela está pensando, como ela está se sentindo. A busca de alguma brecha moral, né, para que ele possa trabalhar dentro daquela brecha moral. Então, aí a gente entra a questão do livre-arbítrio, que os espíritos superiores respeitam muito o livre-arbítrio. Os inferiores, eles tentam invadir o livre-arbítrio o tempo inteiro. E, eventualmente, a gente tem aquela pergunta que Kardec já nos responde. Por que que Deus, então, permite que esse tipo de influência aconteça? Até para... Nós mencionamos aqui provações e a questão de moral, alguma inclinação, melhorar alguma inclinação, alguma tendência. Isso é permitido nesse limite do livre-arbítrio de cada um. Quando o nosso livre-arbítrio nos coloca numa posição onde consigamos observar e cuidar do nosso pensamento, cuidar das nossas sensações, dos nossos desejos, nós vamos ficando, quanto mais a gente conseguir fazer isso, mais imune a gente está a esse tipo de influência. Maria Antônia, você quer complementar? Não, acho que ficou claro, né, a forma como você expôs. Eu vejo que é muito importante, acho que eu quero sim. Eu falei que eu não ia querer, mas eu quero sim. Sempre tem, né? Eu me lembrei de situações assim, de pessoas que vivem muito disso, né? Existem médiuns que têm a mediunidade e que se vale desse recurso, inclusive para poder ganhar. Se você ouvir falar de casos que acontecem aí fora, ocorre muito essa questão do ganho. Tem nos postes aí, traga o seu amor em 7 dias, aquelas coisas todas lá. Isso. E, às vezes, esses médiuns conseguem ter sucesso. Por quê? Nós temos que lembrar que os espíritos se aproximam do médium que não tem condições morais positivas. Então, quanto mais comprometido é o médium, e no caso o médium que tem mediunidade, mas essa mediunidade ela é usada para o mal, é usada para obter recursos financeiros, né? Ao invés do indivíduo trabalhar, ele passa a trabalhar com a sua mediunidade para poder se manter. Quer queira manter ou não, mas de qualquer forma, o indivíduo ele está desrespeitando uma lei natural divina, porque esse dom, isso é um dom que lhe foi proporcionado. Ele poder vir com esse dom jamais intensivo nessa encarnação para a qual ele deveria utilizar para o bem do outro. Mas ele acaba não utilizando e acaba utilizando para o mal, para essas coisas mesquinhas da terra e se torna um médium muito materialista. Então é natural que ele vai atrair para si os espíritos desse naipe, né? Esse. E aí é natural que também existam essas questões. Né? E daí o comprometimento é do espírito que está se servindo, de independente de ter afeto, desafeto com outra pessoa. O próprio médium está se comprometendo muito. Então, todo mundo está se enrolando. E aquele que está pedindo. Então, quer dizer, faz mal para todo mundo. Comprometimento. Né? Que pediu, aí, não devia pedir, o que fez, não devia fazer, o que está sofrendo, está sofrendo. Se tivesse mais. E aquele que foi atingido também por uma invigilância, porque... Também pode ser um bem para ele, né? Pode ser um bem para ele. Aquilo lá, de repente, pode levar ele a se espiritualizar. Isso. E tudo mais. E é o que acontece acontece muito na casa geralmente espírita. A pessoa, a maior parte das pessoas que procuram a casa espírita é numa situação dessa. Aliás, essa também é uma pergunta consequente dessa que eu vou falar. Muitos dos nossos ouvintes aqui devem estar pensando assim, né? Falar, ah, será que fizeram alguma coisa para mim? Porque, nossa, a coisa não é possível, a coisa está difícil, né? A coisa não anda, está complicado. Ah, então, o Sérgio falou que funciona, que dá certo, que o Espírito faz. Então, tenho certeza, fizeram alguma coisa para mim. Aí, olha a situação hipotética. Aí a pessoa que sabe que funciona, que, né, me pegaram, por quê? Porque o Sérgio falou aqui que a pessoa tem que estar equilibrada. Como? Se a gente for olhar para a nossa população e para a vida que nós vivemos hoje, qual é o percentual de pessoas que estão totalmente equilibradas e com as portas fechadas, protegidas, né? É difícil. A gente colocar numa escala aí, eu não sei. Não gostaria nem de chutar, mas eu acho que nem 10% está totalmente equilibrado sempre. Porque a maioria de nós vive momentos, né? Momentos de dificuldade, de correria, de perturbação, de estar atrasado, de compromissos, de contas. E aí abre as portas. Né? Inadvertidamente vai ficar com a porta aberta. Eu diria que aqui na Terra é quase impossível não cair. É um mecanismo de se levantar que a gente precisa aprender. Isso, não pode ficar muito tempo caído, né? Você cai, tem que dar um jeito de levantar, chacoalhar a poeira e levantar logo. Porque se você ficar muito tempo caído, você é pisoteado. Aí vem outro e pisa por cima, é o que geralmente acontece com a gente. Mas aí essa pessoa vai lá também, no mesmo médium, no mesmo lugar. Aí vai a vítima. Fala assim, ah, minha vida estava boa, não sei o que aconteceu comigo. Aí tudo desandou, nada dá certo, o serviço não dá certo, está tudo dando errado. Aí o médium vai falar, ah, tem um trabalho contra você. Fala para mim, o que eu tenho que fazer para me livrar disso? Ele vai falar, ah, você pega, com todo respeito, amor, mas você pega, sei lá, uma galinha, você pega um perfume, você pega um alimento, sei lá, você pega qualquer coisa, um charuto. Ou para facilitar, me dá o dinheiro que eu compro. Pois é, então dá a parte em dinheiro mesmo que eu faço a compra para você. Enfim, você pega qualquer coisa de elemento desses aí, você junta, você leva em tal lugar, em tal horário, você faz uma prece assim e aí vai estar resolvido. A pergunta é, dá certo? Vamos lá, mas a pergunta é mais complexa. Se o espírito que está fazendo isso acredita naquele procedimento, isso pode dar certo? Não é que vai dar certo, não. Na verdade, ele que está com tanto medo que acaba se expondo, né? E aí ele faz a conexão com a atuação dos espíritos ruins, né? E aí vira um processo obsessivo. A gente já sabe, assim, o medo, por exemplo, ele alimenta. Ele enfraquece quem tem, porque ele ataca principalmente o centro de força do plexo solar, falando um pouco agora de plexos, né? E isso, de certa forma, esvazia a gente de energia. Então, o medo, ele nos enfraquece e ele faz com que... Aí sim, aí eventualmente até pode ter um quarto envolvido na história agora. Um espírito que não gosta da gente pode se aproveitar desse enfraquecimento para influenciar negativamente. Então, não é o caminho, né, Maria Antônia? Não é o caminho. Não, não, é o caminho. Não se paga o mal com o mal, né? Esse é o aspecto. Dois errados... Mas aí não, tá nem, não é nem o mal, porque, veja, ele está pedindo uma oferenda, ele está pedindo uma oferenda para aquela pessoa oferecer alguma coisa para um espírito afastar um outro espírito. Nesse entendimento, aquele espírito que está pedindo elementos materiais ali, uma farofa, o charuto, ou cachaça, ou seja lá o que for, ele precisa daquilo? Não, não necessariamente, porque pelo mecanismo que nós explicamos, se a causa foi o desequilíbrio moral, qualquer outro desequilíbrio de comportamento, a corrigenda está na correção da origem, do comportamento que originou tudo aquilo. Ou seja, eu preciso me equilibrar vibracionalmente através de erguer o meu aspecto vibracional. Se eu estou vibrando numa determinada frequência, para me desconectar dessa frequência baixa, eu tenho que subir. E aí esse espírito inferior não consegue me acompanhar nessa subida e eu me desconecto. Agora, a gente tem que lembrar que essas coisas, de fato, existem, né? Existe uma linha espiritualista que trabalha exatamente com essas questões e fazem isso para o mal, não é para o bem, né? Mas por que é que eles utilizam esses elementos? Porque são espíritos ainda tão inferiores, tão ligados à terra e à materialidade, que eles precisam da energia das coisas materiais que eles pedem. E daí são feitas essas reuniões aí religiosas, né? Que proporcionam essas condições. E esses espíritos vão exatamente nesses ambientes para poder encontrar a satisfação das suas necessidades físicas, né? Que eles ainda não tiveram despertamento. O dia que eles tiverem condições de se despertarem, de perceber que na condição de espírito eles não necessitam das coisas materiais mais, e decidir procurar outro caminho, eles não vão mais trabalhar dessa forma, né? E quando a gente falou, até junto, eu e a Maria Antônia, quando não pagar o mal com o mal, é porque se eu vou buscar esse tipo de favor, lembra o que nós comentamos, que eu vou pedir um favor e eu vou receber uma contrapartida desse favor que eu estou pedindo. Isso. Então existe o comprometimento, eu criei isso, vínculo. Isso é que eu ia comentar, inclusive, eu assisti um filme recentemente. Aliás, era uma comédia, mas a história cabe aqui, né? O marido vai procurar um bandido para sequestrar a mulher dele. Né? E aí tem todo um desdobramento, uma complicação, porque ele vai se envolver com o sequestrador para pedir um favor, vai se comprometer com o sequestrador, vai criar um vínculo com aquele sequestrador. Né? Então, quando você vai até um espírito, como a Maria Antônia bem colocou, que não é um espírito superior, porque senão não estaria pedindo... Né, elementos materiais, não tem essa necessidade. Um espírito superior se libertou disso, gente. Pediu qualquer coisa para você, não é um espírito superior. Isso é um sinal claro, um indicativo claro. Kardec, isso é uma coisa indubitável, né? É indiscutível até para a doutrina. Então, se você se envolve com um espírito dessa natureza, você está se comprometendo, que é o que o Sérgio falou. E mais cedo ou mais tarde vem a conta. E a conta geralmente vem pesada. Né? E de uma coisa que você poderia ir até na sua fala... Obter de graça. Obter de graça, sem dúvida alguma. Amigos, nossa, ó, foi mais uma pergunta, tá vendo? Cada programa é uma pergunta, a gente avança. Nós selecionamos uma poesia quando vai chegando no finalzinho do programa, ó, lembrando que o programa Visão Espírita começa às 7h30 da noite, não começa mais às 8h. Começa às 7h30, começamos mais cedo e terminamos... às 9 horas, é 1h30 de programa, então chegando no final do programa já. Aliás, eu estou olhando para aquele relógio parado várias vezes, o ouvinte entender, tem um relógio parado aqui no estúdio, e agora eu me assustei porque são 9 horas já. E eu achei que faltava 10 ainda para as 9. Mas dá tempo de uma poesia, não dá, Guilherme? Dá, então vamos colocar aqui. Do Espírito Alta de Souza, poesia Vem e Ajuda. Nós falamos tanto de voluntariado, de Bezerra de Menezes... Extraído da obra Alta de Souza, psicografada por Chico Xavier. Repara, além das rosas do teu horto, onde a luz do teu sonho brilha e mora, os romeiros que seguem vida afora, padecendo aflição e desconforto. Infortunados, náufragos sem porto, tristes, rogando a paz de nova aurora, levam consigo a dor que clama e chora sob as chagas do peito quase morto. Não te detenhas, vem, socorre e ajuda a multidão que passa inquieta e muda, implorando-te amor, consolo e abrigo. Reparte o pão que te enriquece a mesa, estendendo o teu horto de beleza, e o mestre amado habitará contigo. As palestras, agenda espírita agora, do dia 29/8, amanhã até o dia 3/9. Nós temos Álvaro Augusto Vargas na próxima quinta-feira, dia 29, amanhã, às 20 horas, na União Espírita de Piracicaba. O Sérgio Aguiar, o nosso amigo aqui, estará na sexta-feira, dia 30/8, às 20 horas, na Casa Espírita Francisco de Assis, aqui em Piracicaba. Álvaro, novamente, na sexta-feira, dia 30, também às 20 horas, na Associação Espírita Missionários da Luz, em São Pedro. Também o Álvaro estará na segunda-feira, dia 2 do 9, às 20 horas, no Centro Espírita Allan Kardec, em Rafard. Nosso amigo Rogério Azevedo estará na próxima segunda-feira, dia 2 do 9, às 20 horas, no Centro Espírita João Moreira, em Capivari. Alex Bonafini, na terça-feira, dia 3 do 9, às 20 horas, no Centro Espírita O Bom Caminho, no Distrito de Ártemis, aqui em Piracicaba. E, novamente, o amigo Álvaro Augusto Vargas, na terça-feira, dia 3 do 9, às 19 horas, na União Espírita de Piracicaba. Estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte, ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão desta edição. Às segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas, às terças, quintas e sábados, às 4 horas da manhã e às 20 horas, e aos domingos, às 4 da manhã e às 12 horas. Acompanhe também o programa Visão Espírita ao vivo, todos os domingos a partir das 9:30 da manhã. Este programa está no ar desde o ano de 1999, portanto, já são mais de 20 anos levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes, Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, amiga Maria Antônia Paduan, que está aqui conosco hoje, e Sérgio Aguiar, que também nos acompanha. Na técnica, como operadores de som, nós temos aqui André Sanson e hoje nos auxiliando Guilherme Pereira. E na apresentação, este que vos fala, o Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos uma excelente quinta, sexta-feira, um excelente final de semana, repleta de oportunidades, de luz, de leveza, e que não nos falte nunca, conforme foi o tema do programa de hoje, a resignação necessária para aceitar o sofrimento ou a dor, não simplesmente sofrer por sofrer, mas compreendê-los e encontrar força para sublimá-los, a fim de que possamos nos transformar intimamente e que façamos brilhar a nossa luz, né? E que esse nosso brilho também ilumine aqueles que vão com a gente. Não é mesmo, Sérgio? Passo aqui as últimas palavras para suas considerações e eu peço para Maria Antônia para fazer a prece de encerramento. Com certeza, agradeço a Deus a presença aqui, é sempre muito bom. E um agradecimento aos nossos ouvintes que estão sempre conosco. Agradeço também a oportunidade mais uma vez de aqui estar, que é muito prazeroso. Aos nossos ouvintes que nos apoiam, que nos ouvem, que nos mandam perguntas, agradecemos imensamente. Vamos então encerrando o programa com a prece que Jesus nos deixou e rogando ao nosso bom Deus as bênçãos e as forças necessárias para que saibamos enfrentar todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas, com coragem, com resignação, conforme o tema desta noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai nossas ofensas, como perdoarmos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis, Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque vosso é o reino, o poder, a glória para sempre, assim seja. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.